possibilidade de voar direto já, Luciano? Ou a Aracaju? Deixar 2295. Vou pra operar. 6362, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH1 no 015, autorizado chegada POF. Papapá Eco, Papa Terra, suba para nível 230. Atenção para 230, Eco, Papa Terra. TAM 3890, solicita proa 09, proa 100, devido formatais. Gente, TAM 3890. 236, controle 11935. Tá, proa de palavra, Eco, Papa Terra. Copiou, Tony? 720 da Golf para a cópia Brasília. TAM 3597, bom dia, informação Golf. Prepara a saída, Árvore Alefa, guardando cópia. Árvore Alefa, guarda cópia. Salvador, bom dia, Rio 73, passou 2000 na PUC. Rio 5973, contato da decolagem, suba para o 370, saída PUC. 370, saída PUC-Rio, sinal. Do Alfa XA, Eco, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reporte do passe 3 para o espaço principal, posição 08. Trip 554 na escuta do sol. Preciso no 4 na escuta, prossiga. Por gentileza, estimado para início pushback, saneamento. 5 a 10 minutos. O Alfa XA Eco está livre, pushback, agilizando na medida do possível, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa XA Eco reportará para ingresso no pátio principal. Sol Gol 1865 para o táxi, 189 a bordo, Atena Campinas, autonomia 3 horas e 40. Gol 1865, táxi via pátio principal, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 05, agora um bom voo. Esse autorizado a parte principal, hein? Você pode esperar o 3895-615, gol 1865. Gol 1093, coordene com a equipe de solo após a passagem da nave da companhia, iniciando o táxi a partir do portão 10. Após a passagem da mesma, livre pushback, selamento a porta táxi. A companhia aqui de seu táxi, ó, do outro lado, coordenado. TAM 3597, copia? Vamos para 4357. Autorizado para Brasília, nível 340, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pelo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5435 no 3 pontos. Sente o TAM 3597, autorizado 340, conforme a rota do plano de Amperes 17. Decolando da 10 com primeira curva direita, saída Arbor Elefa. 119.35, controle 5435 no transmodulo, TAM 3597. TAM 3597, portão 4, chama para um pushback, acionamento. Chamará para o push 3597. Gol 1963. Tráfego 9 horas, 9 milhas, mesmo rumo. Alfa Tango 72, cruzando nível 170 para nível 050. está presente para o Adileda, o Bridge, para o Gol 963. Confirme o time aeronave. 963. Gol 963, aguarde. 963. Número 2 para processo. Nova Bahia com Papa Sierra. Foi na proa de Paula Fonte. Tá 3890. Foi na proa de Romeu Fox do Noite. 018. Romeu Fox 018. Tá. 3890. Teve decolagem, 062 ou 0, volume 5 após a rolagem do avião, está ali mantendo 0. Volume 649, curva à esquerda para o 220. Volume 649, seu limite agora com o seu localizador. Azul 4201, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 13325. 3597, número 2 no setor, não me escuta aguardando, aeronave da Gol já no pushback, em retaguarda. Passando, na escuta, o 3597. Tá 3890, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Olha. 2685.2545, 3890, obrigado, senhor. Rio 5973, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 265.125.45, Rio 5973, bom dia. Prosseguindo a descida da passarela das 2 463 mantenha essa aí. Controle Salvador, muito bom dia, Xenero 62, Ana Rona. Decimal 95, ajuste no 0 no 5, agora bom voo. Índice 75, voo 096, bom dia. São 3597, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da Gol liberar o setor a retaguarda, livre pushback, acionamento e a porta-táxi. Entendi, coordenando a porta-táxi 3597. Salvador, o triplo 5362, solicitou de Duna, vem na sequência da próxima. 093, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, bom, 093. Triplo 5362, desce para 4 mil pés, que é legal, 093. Salvador, 3594, pushback acionamento no pátio 3. 3594, autorizado, reporta táxi. Semana para o táxi, 3594. Contato radar na decolagem, subiu para 360, saída Arbor. 360 na Arbor, boa noite, 65. só pro de leva à frente. Boa noite, 65, mantém o perfil dessa aí. Mantém o perfil, boa noite, 65. Olá, de volta, cara. Gol 1649, resta uma navegação, vou indo na proa de Duna. Esquerda Duna, gol 1649. Restrito nível 050. É, acabou de passar o 50, eu vou no 865. Vou no 865, sim. Ah, vou cair de frente, passaria do 2229. Passaria do 2229, complete a aproximação, chame Torre 1 no 8895. 285, ali. Tem alguma restrição pro 865? O 1865, livre extensão. Jorge 119-35. 1935 com 03. Sotaque POB69, a autonomia está em 2:40, alterna, Salvador. Chegou 093 agora. Puxo no portão, através do portão 04. No ponto de espera, Torre 118-95, ajuste no 05, bom voo. Vai seguir a nave da TAM, pode ser 3. Na presença, visual pode valer, né? Sequência 125.1, alterna 133.25. Bloqueado. 35362. Graus 109. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. 7, livre pouso, passarei 2229. Zona 3, pode voar inimigo da UBRID, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, pode estabilizar. É, autorizado ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado 35362. 35362, confirma a velocidade indicada. Reduzido para 200 mais. 7, gol 1649, reduz a velocidade para 1709. Gol no 649, mantenha 190. 517148, a bordo 0439, eu na minha alterna Ribeirão Preto. 3597, via Índia, ponto de espera Torre 118.95, ajuste no 05, bom voo. Via Índia, 118.95, a Torre 1015, grato, bom dia, 3597. Salvador, gol 963, patrão nível 200. Gol no 963. Patrão. 7, gol no 64. Autoriza 2000 para o 35362, controle Salvador. 35362, já foi autorizado 2000 pés, que é negar 1095, final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado. Gente, 1095 reportará estabilizado 35362. 1963, passando no nível 220. 1963, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife 1335, 93. Salvador, bom dia, T3597, ponto de espera da 10. T3597, após o ATR da passarela na curta, final da 10, alinha e mantém. Após o ATR, alinha e mantém na 10, T3597. Confirma o Dona, Gol 649. Tenente Gol no 649, dispara 2000 pés, tem legal no 015, autorizado sinal do procedimento ILS, X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, Gol 649. Decolagem autorizado no 0110 graus 089. 29, bom dia, táxi em frente, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, o 229. Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133.25. 251, alterna 133.25.62, bom dia. Estabilizado no LS, 35362. 35362, chame torre, 18 decimal 95. 18 decimal 95, 35362. Passando externo, baixar e travado. 35362, continua aproximação, guarda a pista livre. Chave sobre o campo, pista molhada. Ciente, chama, guardará 35362. Solo Salvador, 3, 153, 3 da Gol. 153, informação agora em curso hotel, ajuste no 05, Galeão 360, copia? 360. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, no terceiro saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35, aciona 5464 no transponder. Ok, autorizado 360, Galeão, decola da 10 com curva à direita, da El, Leda, Brice, Upper Zulu 10, controle 119 35, 5464 transponder, estamos no 23. Estou para nível 340, saída Arbor. Arbor, na saída para 357, qual é o alerta? Mantenha a perfil da saída para 357. Mantenha. Chame seu Recife, 125-1-1-3-3-2-5. Hotel Instrumento, 350 Recife. Confirmando o ABSA 6577, chamou o Saulo Precop. Afirmo. Só me confirma o horário do plano, por gentileza. Está para as 10h20, 10h20, mas como estamos prontos, assim que estiver disponível, copiamos. Gente, assim que obtiver o plano, eu chamo para a cópia, pode preparar a saída PUCA, transição Caju, aguardando o ABSA 6570. PUCA Caju aguarda, obrigado. ILS, Gol 649. Gol 649. Complete a aproximação, chame torre 18 decimal 95. 895, Gol na 649. 2. Chamando solo, intensidade muito baixa. Salvador, bom dia, Gol na 649, sinal, puta destra, embaixado, checado. Gol na 649, bom dia, todos os zero que estão no zero, vento 080 graus, 069. Depois, puta 10, Gol na 649. Na 649, a pista está molhada. Sente, Gol na 649. 755 no 4, decolado 57, 119-35, controle. 20 graus, bom dia. Bom dia. Autorizado início do reporte, reporte está passando através do portão 105, o Mike X-Ray Fox. Ok, voltar a reportar no portão 05, é isso? Afirmativo, o reporte está passando através do portão 05, o Mike X-Ray Fox. Ok, obrigado. Contato radar na decolagem, tropa para nível 190, saída PUCA. Ciente, solicita uma modificação para nível 150. 355-114, ciente, suba para nível 150. Pouco certo. Ciente, obrigado. Solo 649, direita no 219. 249, bom dia, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, com 649. Alfa, Charlie, Mike, bom dia, prossiga. Gente, só um instante, eu não possuo plano de sistema, vou só checar só um instantinho por gentileza. Tan 3517, chamo Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 1260. 288, 260, obrigado. Zona 649, Juliette, portão 04. Juliette por 04, vai 649. Wabson 6570, copia? Silva, Wabson, prossiga. Autorizado para Recife, nível 350, via Perisque 58. decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju. Controle 119 decimal 35, aciona 5474 no transponder. Nossa 6570, autorizado recibo 350, projeto 58, da 10 com curva esquerda na Pucca Caju, 1935 controle, 5474 é o código, estamos prontos para o pushback. APSA 6570, cotejamento correto no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamada táxi, APSA. Tá livre, chama pra término. Ajuste 1015. O Alfa Charlie Mike tá na escuta do sol. Me confirma o destino, Serra, Novembro, Juliette, Foxtrot, o nível 180 e o pátio que encontra-se a pista que decola. Gente, só um instantinho, por gentileza. Ano 3153 na escuta. Por gentileza, estimado para início para o funcionamento. Para o funcionamento. O portal 03 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 3. O Mike Fox, Mike Fox, por gentileza, mantém a posição aguardando a aeronave da TAM agora para iniciar o pushback no portal 03, ok? Copiado, tudo através dos 3 aqui, aguardando só liberação. Sim, enter. Alpha Charlie, Mike, copia. Autorizado Salvador para Serra Novembro Juliette Foxtrot, nível 180. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após Arbor direto destino. O controle em 119 decimal 35, a torre em 118 decimal 95 e aciona 5476 no transponder. Gente, para acionamento e táxi, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. São 3153, confirme iniciando. Afirmativo, estava aguardando o que ele saia. Entra. solo Salvador, voo 9759. Informação hotel, Assunta Guarulhos, 759. Voo 759, só um instante, cópia, prepara a saída da Elle da Bridge aguardando. A Elle da Bridge, na Assunta, muito obrigado. Para o táxi, para 3153, com 162 a bordo, 4 horas de autonomia, alterando o tempo. 3153, táxi via Índia, ponte espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. Via Índia, no ponte espera 1995, obrigado. A bordo, autorizado táxi, se chama na papá. Assim que a aeronave da APS iniciar o táxi, prossegue a retaguarda da mesma e prossegue com reboque. Salvador, tá 3153, está pronto, ponto espera da 1-0. 3153, decolagem autorizada no 0. 1090 graus, 039. Decolagem autorizada no 0353. Para o táxi, vamos. Confirma a autonomia alternativa. APS 6570, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 015, um bom voo. Voo no 759, copia? 759 e prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 110 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119 decimal 35, aciona 5503 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível 360, e a 110 curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Pós-Bridge, Upper Zulu, 96, rota do plano. Controle 119, 3503, voo 9759. Voo 9759, correto, só me confirma o portão? Portão 1. Ciente do 01, chama pronto para o SPEC, finalmente. Camarada, 759. 3554, copiou o controle, Salvador? Prossiga, 5534. 5514, chame Santa Recife, 1285, alterna 12545. 1285. Vai chamar o controle até 3133. Também 570 ali, mantenha no zero. Três 153, contato a zona de colagem, suba para o 360, 320. 360 da Elsa 3153. Mais um minuto, Alfa Charlie Mark, tá? Ficou no 10, perfil conflitante. Afirma 570, decote autorizado no 011, 0 grau, 029. Telemark, decolagem autorizada no 7, o vento calmo. Salve Salvador, bom dia. 2223, ciente, informação, hotel. Repetitivo, Vitória da Conquista, por gentileza. Passagem 2223, informação, hotel. Confere, Vitória da Conquista, autorizado nível 180. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída da El, cogito. Perfil da saída Arbor, após Arbor voa posição Elefa e após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5501 no transpondo. Autorizado nível 180 conforme rota do plano, Vitória da Conquista, decola pista 10, curva direita Arbor, transição Elefa. 5501 no transpondo, controle de saída 1935, passarelo 2223. Passarelo 2223, parte 3, chama para um PSMEX no momento. Paremos. Aço também 570, decolou o Zuno 5, 1-1-1-9-3-5, controle. 9-5, boa. Alfa Telemark, decolou o Zuno 5, 1-1-9-3-5, controle. Alfa Telemark. Obrigado. Papá, Alfa Charlie Mike, mantenha sob condições visuais, confirme nível que cruza, altitude. 2000 pés agora, para interceptar a Arbor. Recife, Alfa 6570, bom dia. Apta 6570, contato radar na decolagem, subotalha nível 350, saída PUCA. 350, solicita Aracaju, direto. Apta 6570, mantém o perfil da saída. 6570, vai manter o perfil. Papá, papá, Alfa Charlie Mike, não recebo o modo Charlie do senhor. Navio 811, desça para 5 mil pés, quem negar 1095, autorizado chegada a mar. Papá, papá, Alfa Charlie Mike, contato radar na decolagem, suba para nível 180, saída Arbor. 80 na Arbor, mantém o perfil? Mantenha perfil, papá, papá, Alfa Charlie Mike. Vale mais. reboque copiado, reboque, término do reboque, bom dia. Desvio à direita para formações, proa 230. Ciente, autorizado. Obrigado. Só qual a Alfa Tiang Mai, confie pro ideal para o destino. Prossiga. 9811, negativo, mas tem chegada. K3153, chame se a Recife, 1251, alterna 13325. Recife 251, 2325, 3153. Papapá, Alfa Tele Mike, vou indo pro outro destino. Alfa Tele Mike. Apta 6570, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Centro Recife, boa. Uno, 9811, número 1, para pouso. Autorizado, reporta tanque. Camarada 7759. 1755, desça para 4000 pés. Quem negar 1015, autorizado chegada Mari. Correção, autorizado chegada Bonfi. Bom, 7755, manda a perfil da chegada. Desça para nível 060, quem levar no 095, autorizado de chegada, Mari. Salvador, bom dia, bom dia, quanto mais? Meia, quatro, nove, bom dia, para Porto Seguro, informação hotel, pronto, copo? Positivo, muito bom dia, ciente da informação hotel, Porto Seguro, bom dia, 49. Autorizado para Porto Seguro, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 1-19-35, aciona 5510 no transponder. Autorizado de Salvador para Porto Seguro, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, perfil da AEL, Leda, após direto Porto Seguro. Controle 1935, aciona 5510, bom 649. Volume 649 correto, não confirma apenas o portão? Nós estamos no 04, esse da lateral do arco-íris. Ciente, no 04, chama o campo de direcionamento. Parágrafo 649. Ai, que lindo. X-ray, curva à direita, proa 055. 1981, desça para 2.000 pés, QNH 110, 115, autorizado final do procedimento, ILS 7-3, aguarde vetor final. Com 1092, desça para 5.000 pés, QNH 1095. Confirme velocidade indicada. O 1755, reduz a velocidade para 230 mais. Para o táxi com 188 a bordo, 3 horas e 40, altera na Galeão, 759. Voo 1759, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. Índia, táxi, ponto de espera, 1895, 0095, contra a 759. Salvador, passarela 2223, pushback acionamento. Autorizado, reporta táxi, passarela 2223. Reporta táxi 2223. Oi, Salvador, voo 9759 no ponto de espera da 0. 759, decolagem autorizada no 0, 1, 3, 0 graus, 049. Decolagem no 0, 759. 98 no 1, para o custo localizador, curve à direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, plantarei estabilizado, via 989. completando o curso do localizador, Rio 981. Rede 981, completa final, cheque o 3, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Uno 092, pro de Duna, desça pra 2000, ajuste no 0 no 5, livre LS. Duna 2000, no 0 no 5, tá livre, bom, 092. Rodrigo 759, perfil da El, bom dia. Bom dia, 759, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 360 na cidade da El. Sobe 360 da El, o voo 759. Na pista aí, 989. Y384, correto, 43, chama pronto, pushback, acionamento. Para o táxi, passarelo 2223, 53 a... Tava 10. Agora, frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0, bom voo. 5, ajuste no 0 no 5, bom voo. 295, 2223, obrigado. Volo 755, reduz a velocidade para 200 nós, vai seguir tráfego da companhia 737-800 de Confins para Salvador. Ok, reduzindo 200 nós, volo 755. O 755 pode ser até 3000, ajuste no 0 no 5 permanece. 3000 pés, 1015, 755. Muito bom dia, Passarelo 22. Passarelo 2223, mantém o ponto de espera. Golo 759, está autorizado brinde direto, restrito ao nível de voo 340. Voa direto, brinde e restrito 340, voo 9759. Delta Papá, bom dia, prossiga. Confirmando o destino Valença e o plano Yankee no nível 060. Série 2223, alinha e mantém, pitona 0. Com curva direita no perfil da saída Arbor e após Arbor direto destino. O controle em 119.35, a torre em 118.95, aciona 5477 no transponto. Nesta 100 de Simbra. Ok, até 100 de Simbra. Curva esquerda para o Loki, 7.5. O tráfego agora que antecede o senhor está na posição de 11 horas, está a 8 milhas, a 1 minuto para a Duna. Ok, está monitorando aqui, não fica desligado. Transfere o ajuste no 0 no 5, um bom voo. Tá bom, fio ajuste no 0 no 5. Tom Recife. Caju 4234, bom dia. Só um instante, cobra. Prepara a saída Puca, transição Caju aguardando. Puca, transição Caju aguardando azul 4234. Chama na Papá, Índia Delta Papá. autorizou o gol 9092. Este no 092, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, daqui a pouco. O gol no 755, descida para 2 mil pés, ajuste permanece 10015. Dá presente, está autorizado, reassumindo a proa de Duna para interceptar o lock. O gol no 75. Duna para o lock 2000, reporta lá estabilizado, 755. 1935, bom dia. Bom dia. Zero com curva à esquerda no perfil da saída pública, transição Caju. Controle 1-19-35, aciona 5507 no transponder. Gente, 30370, Recife, pela Uberwisk 58, da cola da 10, primeira curva à esquerda no perfil da pública, transição Caju. O controle operando a frequência 10935 e transponder 5507, ao azul 4234. Azul 4234, correto, pátio 3. Confirmando portão 08. Afirmo. Gente, no 08 chama pronto para o SBEC, se não me engano. Portará, 4234. Equipe 5384, coronel, equipe de solo, centro da nave da Rio, realizado o parqueamento, está livre para o SBEC, se não me engano, reporta, tá?